Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Hoje, dia 27 de abril, véspera do meu aniversário de 2014, vamos continuar estudando o caso Transforma o Mundo, o livro do Wolfgang Simpson, Igreja dos Lares. Amém, amados? Então vamos continuar aqui. Nós, nos slides, que são só um comentário dos princípios do livro, eu quero ver se eu consigo chegar hoje a um quadro que nos fala de forma muito prática de algumas diferenças típicas. Inclusive, eu quero terminar nesse ponto, porque aí na semana que vem eu vou trazer outras literaturas em outros enfoques que também fazem essa distinção entre a igreja no molde tradicional, no molde velho, e igreja no molde antigo. Eu lembro que uma vez eu fui vender uma peça no antiquário, e quando eu cheguei lá, o vendedor me deu uma aula sobre o que era velho e o que era antigo. Ele disse, essa sua peça é velha, não tem valor para mim. Aqui eu negocio coisas antigas. Aí eu tive que perguntar, qual é a diferença? Ele falou, o velho é o que somente saiu de linha. O velho é somente aquilo que não continuou com o tempo, que o tempo não fez mostrar o valor que tinha, mas ao contrário, fez perder o valor. Isso é o velho. E o antigo é aquilo que enfrenta o tempo e continua sendo desejado, continua sendo bom. Nunca pensei que um balconista do antiquário ia me dar uma aula tão profunda sobre o que é velho e antigo. Então vamos pensar a igreja tradicional como a igreja velha. E vamos pensar a igreja primitiva como a igreja antiga. Amém? Então, algumas diferenças sobre a igreja velha e a igreja antiga. Vamos chegar lá, eu pretendo chegar lá hoje, para que semana que vem eu traga outras literaturas que continuem também isso. Ok? Então vamos ver aqui no livro. Nós começamos lendo sobre a situação da igreja hoje, como se tem se dado o crescimento dela. Eu falei aqui na página 30, na página 27, a inversão da igreja. Será que Deus nos imaginou a igreja de forma bem diferente? Então nós vimos sobre como a igreja tem crescido no mundo e como esse crescimento tem se dado. Muitas vezes nós achamos que a igreja, ela em uma cidade, por exemplo, se tem, dependendo do número de habitantes, se 1, 2, 3, 4, 5, 10 grupos, uma média de 500 pessoas, e assim a igreja acontece. Mas quando a gente vai ver na prática no mundo, nós vemos que a maioria das igrejas, ela se reúne entre 50 e 200 irmãos. 50 irmãos quando só tem um líder cuidando da igreja. Mas chegamos a 200 irmãos quando ele tem um colégio de diáconos ou presbíteros, que é o que mais acontece no mundo, por causa das denominações mais comuns do mundo, maiores. Então esses entendem, infelizmente, que o papel deles é auxiliar o líder maior a cuidar do rebanho. E eles não fazem entre as lideranças, não supervisionam outras lideranças. E às vezes, quando fazem, são criticados por isso. Porque a liderança pode partir de um. Isso é um grande equívoco eclesiástico e bíblico. Quando digo eclesiástico, de eclésia, de igreja. E aí a gente vê que ele é associado, esse co-líder, digamos assim, de fazer lideranças a partir dele, e a igreja fica embotada e fica limitada. Então é uma não saudável, com todo respeito aos anões, uma não saudável, a maioria das igrejas do mundo hoje. O que é uma não saudável? É um anão que goza de plena saúde. Ali tem vida, ali tem comunhão, ali tem tudo, só que é um anão. É um anão comparado aonde ele podia chegar se vivesse a Bíblia antiga, se vivesse a igreja antiga, se vivesse a igreja de forma primordial. Como era a igreja em Atos? Ela era saudável e crescia. Por quê? Porque, além do mover do Espírito de Deus, que era buscado e era reverenciado, a palavra de Deus diz, Paulo diz, vós conheceis a mim, não só com persuasão de palavras, mas com poder. Então, a igreja vivia esse poder do Espírito de Deus, a igreja vivia essa doutrina, vivia a palavra, e a igreja, cada um se entendia como alguém possível, não por vaidade, ao contrário, mas com muito temor, alguém possível de fazer outras lideranças, ser cuidado por alguém e reproduzir isso em outros alguém. Se você, eu estava estudando sobre a escola, sobre o ensino, e reuni algumas informações na aula que eu vou dar da outra igreja, e interessante porque lá na Israel, eles tinha um sistema muito interessante de como lidava com o ensino na igreja. Não, quando eu digo igreja, a Assembleia dos Santos, que naquele tempo era a sinagoga. Há um costume no povo de Deus, há uma necessidade, dada a como Deus falou a Moisés, de ensinar a lei e de exigir que essa lei seja divulgada entre o povo. Amém, amado? Amém, amado? Amém. E nós vamos ver aqui, no exílio babilônico e assírio, eles tiveram que desenvolver um lugar para esse aprendizado. Eu já falo isso para vocês densamente, sobre a sinagoga. A sinagoga era a casa de oração dos judeus, começou a existir provavelmente durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo bíblico. Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam a Escritura. Isso é claro, lá em Lucas. A doutrina cristã, você não vê a palavra sinagoga no Velho Testamento, porque ela nasceu no período intertestamentário. Oravam, estudavam, ela nasceu em germe nos exílios, depois Esdras vem aqui, mas ela não aparece também ali em Esdras, mas ela já existia ali. Não precisou porque o templo foi restabelecido. Mas aí com o templo eles perceberam que o templo não era suficiente para o que eles tinham desenvolvido lá. E aí some no Velho Testamento esse nome, que não aparece na verdade no Velho, mas reaparece no Novo, porque eles precisavam de um lugar onde se ensinasse a Bíblia. Ok? A doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio das sinagogas. Então, o chefe da sinagoga, quando convertia, quando via que Jesus era o Messias que eles esperavam, ele fazia da sinagoga um lugar de reunião dos crentes, cuja organização e forma de culto foram adaptadas pelas igrejas cristãs. Isso aí que vem no comentário dos Strong. Então, olha que coisa interessante. Você tinha três períodos do ensino judaico. Primeiro era o Bet Shefé, que era a casa do livro, de 6 a 10 anos. O menino de 6 a 10 anos, ele só estudava lá. Todo o estudo dele era na sinagoga. Ele saía de manhã cedinho e ia para a sinagoga estudar, passava o dia todo lá. Ali ele aprendia o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Decorava. O menino com 10 anos, ele sabia o Pentateuco decorado. Irmão, o livro de Levítico tem horas que a gente precisa de fé para a gente, né, ler todo. Embora tenham visto grande importância, eu tenho estudado sobre o crescimento da igreja, sobre o cuidado de quem Deus vai mandar, é incrível como você vê como Deus criou sistemas para cuidar de cada um, mesmo em grandes multidões. Você lê o livro de Levítico, você vê como pessoas tão anônimas aparecem ali, porque tinham seu papel de desempenhar. Então, se a gente voltar ao sentido, à mente de Deus, em como Deus quis e quer cuidar do povo dele, é um povo que cuida de si. E com a supervisão dele, é claro, amém? Mas que todos têm lugar para poder servir e trabalhar. Então, tem o Bet Shefé, que é o primeiro caso do livro. Depois, os meninos passavam para o Bet Talmud, que é a casa de aprender, de 10 a 14 anos. Com 12 anos, tinha um ritual que tem até hoje. Tem um amigo meu que é paciente, meu, é um adolescente jovem. Ele está estudando engenharia mecânica lá em Salvador, naquela faculdade. Não. Uma faculdade boa dessa aí. Muito orgulhoso, Unipacto. E ele falou do Bar Mitzvah, que ele fez com 12 anos. O Bar Mitzvah é um ritual onde o menino vira homem. Agora, hoje o Bar Mitzvah é muito light, mas naquele tempo o cara tinha que saber decorar a Bíblia toda. Chegou. Então, a Bíblia deles, que é todo o Velho Testamento, eles tinham que ser todo decorado. Então, é por isso que Einstein, quando uma vez estava numa palestra, lembro que era um nazista, o xingou de judeu sujo. Ele parou a aula muito civilizadamente, ele que era judeu, e falou: enquanto meus ancestrais eram reis e sacerdotes, vocês andavam em turbas e matavam os outros. Então Einstein disse: enquanto o meu povo já era civilizadíssimo, o seu povo não andava nas cavernas. Aí o cara falou e saiu da reunião. E sabendo o que ele estava falando, né? Então, o Bet Talmud é essa casa de aprender de 10 a 14 anos. O menino sabia decorado. Ele saía de lá com 14 anos, com todo o Velho Testamento decorado. Todo. Começava a citar. Por isso que eles têm uns rituais, uns ritmos de estudo, assim, bem funcionam, hein? Para decorar Vocês vão balançando assim. Já fiz muito isso na faculdade. E vou declarando que... Oi. 10:30. Beth Midrash, né, a casa do estudo, de 14 a 30 anos. Aí era só os pobres. Se um menino com 14 anos fosse escolhido pelo Rabi, o Rabi botava a mão no ombro dele e falava, siga-me. O Edilson são tão lindas desses. Ele botava a mão no ombro e falava, siga-me. Aquilo era a melhor coisa, a coisa mais fantástica que um homem podia ouvir em Israel. Era um Rabi botar a mão no ombro dele e falar, siga-me. Ele largava tudo. Ele ia morar na casa do Rabi, e lá ele aprendia a ser um Rabi. O Rabi só falava isso àqueles que ele entendia que poderiam continuar a vida dele, ser como ele, ou mais que ele. Então ele botava a mão no ombro do menino e dizia, siga-me. Ele vivia a vida toda na expectativa de ouvir aquilo. Mas a maioria dos meninos não ouvia. Né? Tropeçava lá em algum texto que não conseguia ler, e ele voltava e cuidava, e vivia o seu exercício que aprendeu com seu pai. Então, essa transição, ela era uma passagem para poucos, mas alguns faziam e iam para o Beit Midrash, casa de estudo. De 14 a 30 anos, só os talmidim, os discípulos dos rabinos locais, faziam parte. Eles recrutavam os talmidim com a frase, siga-me. Quem não ouvia isso, seguia o ofício dos pais. Então, dá a entender de quando Jesus chegou para Pedro, que era um rabi, e botou a mão nele e falou, siga-me. Não teve conversa, ele seguiu. Quando ele botou a mão em Mateus Levi e falou, siga-me, ele largou a coletoria. Porque era o máximo que alguém podia ouvir em Israel, era que um rabino dissesse isso a eles. Oi. Entendi. Pedro, assim, Pedro, embora ele não sabia muita coisa, mas ele, como bom judeu, ele pelo menos fez os dois estágios. Então, ele não era um cara profundo na Bíblia, mas como todos os meninos eram muito bem educados, né, ele já sabia, ele teve que amargar o fato de um rabino que educava ele não ter chamado ele para acompanhá-lo. Então, ele dizia, olha, você vai ser um ótimo homem que vai representar nossa nação, você vai ser uma pessoa muito útil, mas não serve para ser um rabino. Mas não houve uma falta de temor durante os anos? Sim, sim. Apesar de não acompanhar até hoje, teve uma manifestação, um sentimento para com o Senhor, uma falta de temor para seguir o Senhor. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu muito da institucionalização da igreja para cá. Porque antes, por exemplo, na cultura judaica, precisava era tão reverenciado assim que cuidava do que era de Deus. O retorno. Porque na medida que eles foram tão punidos no decorrer das gerações pela negligência deles com a palavra de Deus, chegou um momento que eles passaram a ter um rigor com a palavra ainda além do que Deus queria. E começaram a reverenciar o bem de Deus da palavra, a palavra de Deus. É. Só que aí Jesus chegou e falou, calma, não é assim. Eu quero que você... O mais importante não é a palavra de Deus, é o Deus da palavra. Também, é claro, irmão, também. E aí o que aconteceu? Eles então começaram a se afastar disso quando você não tinha que ter uma vida comprometida com Deus para, por exemplo, cuidar da igreja ou representar a igreja. Você podia comprar o cargo, que é o que aconteceu na igreja primitiva. Paz amados, desculpe, a mensagem chegou até vocês, que a gente começar mais cedo hoje. Viu? Não, você sabia que ia ser mais cedo? Então. Não, de forma nenhuma, meu irmão. Culpa foi minha. Amém, amados? Então vamos aqui. Vamos entender que a igreja, ela não é um lugar de reunir Obrigado. Ela não é um lugar de reunir. Isso, se a gente sair disso com essa noção aqui, eu acho que a aula, o mais importante, acho que a gente pegou. A igreja não é um lugar de reunir para compensar a nossa indiferença durante a semana. A igreja não é um lugar de pegar o último diazinho da semana, porque o domingo não é o último dia, é o primeiro, né? Para ver se dá para a gente salvar a semana, porque tem um tempinho com Deus. Até porque o dia, segundo o apóstolo Paulo, não tem nenhuma importância. Ele diz que não há diferença entre dia e dia. Quando a gente pensa de igreja nos lares, a gente pensa em subverter muitas coisas. A gente pensa em desmontar muitos paradigmas. Agora, o que é que a gente vai pôr no lugar disso? Porque, pelo menos, a gente tem alguma coisa. O que adianta chegar agora nos irmãos ali e dizer que é uma grande bobagem dar uma grande reverência ao domingo? Não posso fazer isso. Porque eles, pelo menos, têm um domingo. Então, se você tiver como ensinar aos irmãos, primeiro, que uma reunião dominical, por exemplo, de culto, o que ela celebra? O que eu quero que a gente entenda, todos nós entendamos, irmãos, é que a nossa vida pessoal com Deus, ela é celebrada no discipulado e com a família. O que você vive com Deus vai fazer de você o melhor discípulo, o melhor discipulador, o melhor pai e o melhor marido. Alguns irmãos não entendem isso e dizem, como você vive o discipulado vai fazer você o melhor pai e o melhor marido? Não. É como você vive com Deus que vai fazer você o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor discípulo, o melhor discipulador. Então nós celebramos as nossas relações com os outros, a relação que nós temos com Deus. É claro que nessas relações também crescemos. Nós celebramos na reunião, nos grupos, a relação que nós temos entre a família e a relação que nós temos com o discipulador e com o discipulando. Isso é celebrado no grupo. A reunião que reúne todos os irmãos celebra o que nós vivemos nos grupos. E a comunhão que vivemos na cidade entre as igrejas celebra o que nós vivemos quando encontramos todos nós. Por isso que não dá certo pastores querendo fazer uma comunhão na igreja quando não há comunhão nos seus cultos. De irmãos que não têm comunhão durante a semana, de irmãos que não têm comunhão de uns com os outros, de irmãos que não têm comunhão com Deus. É por isso que eu digo a você, a lei era mamão com açúcar. A lei era a coisa mais light do mundo. Porque ninguém cumpria toda mesmo, você completava com sacrifício. Agora as pessoas pensam que a lei era difícil. Não é, irmão. A lei exigia de você 10%. O Evangelho exige de você tudo. É interessante porque você vai lá e a gente acha que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e ao próximo a si mesmo, é o mandamento do Novo Testamento, né? Mas está em Deuteronômio. Estava conversando com o homem de Deus, e amigo meu, ele disse assim, nossos irmãos da Velha Aliança, eles não eram salvos porque eles cumpriam a lei. Eles não amassem a Deus, eles também não eram salvos. E você lê Deuteronômio, você diz isso muito claramente. Muitos, já lá na Velha Aliança, no comecinho do Pentateuco, já achavam que podiam ser salvos por cumprir um catatal de rituais. Mas não é assim. Mas, voltando aqui para a nossa aula, então... Diga. Quando o Senhor Jesus nos chama, o mesmo chamado que ele fez com os discípulos, que tem a mesma profundidade que ele fez com os discípulos, ou não? Não, não podemos dizer que temos a mesma profundidade que Jesus tinha com os discípulos. Aí seria nós podemos dizer que temos mais. Porque Jesus falou que faremos mais. Mas, assim, existem apóstolos e discípulos. Ele chamou os discípulos para aprender a serem mestres como ele. Exatamente. Então, o que ele fez conosco é mais. É mais. É mais em vários aspectos. É mais. Mais forte, técnico. Tá. Mais forte do que ele fez. É mais porque a gente tem mais tempo. Ele só teve 3 anos. É mais porque A própria vida dos discípulos depois de Jesus é que nos mostra como devemos ser discípulos. Não aprenda a ser discípulo com Jesus vivo ainda, com os discípulos dele. Não aprenda. A maioria das experiências é para você não fazer igual. Mas depois que o Espírito Santo vem sobre eles, aí aprenda. Não que Jesus fosse imperfeito. Talvez Jesus quisesse mostrar a importância do batismo com o Espírito, do enchimento com o Espírito, de receber a iluminação com o Espírito. Depois. Então, eu acredito que, não considerando criar doutrina, porque só os apóstolos criaram a doutrina, ou melhor, interpretaram e ensinaram-nos as doutrinas básicas. Nós somos a igreja teologicamente apostólica, porque estamos na doutrina dos apóstolos. Amém, irmã? Estamos na doutrina dos apóstolos. Não criamos outra doutrina. Nosso grande interesse é descobrir e mergulhar na doutrina dos apóstolos. Amém? Não criamos novas doutrinas. Agora, no que diz respeito a serviço, muitos de nós trabalharemos mais do que os apóstolos. E morreremos como eles morreram. Hoje, muitos irmãos nossos no mundo morrem como eles morreram. Não, não tem. Se Deus mesmo chamar você para ter... Se Deus mesmo chamar você para ter um grupo na sua casa, você não pode dizer isso para ele. Amém, amados? Então vamos pensar o seguinte. Dentro dessa ideia, vamos pensar assim. A reinvenção da igreja não é derrubá-la. A reinvenção da igreja é reerguê-la em cima dos fundamentos verdadeiros. Paulo diz, a igreja não é alicerçada sobre feno, sobre madeira. Então, o que é alicerçado sobre ouro, o que é alicerçado sobre Jesus, isso vai permanecer. Amém? Não se assuste se vier um grande vendaval e derrubar tudo que a gente sabe sobre a igreja. Vai ficar em pé aquilo que Deus instituiu. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, a reinvenção da igreja. Será que Deus não imaginou a igreja de forma bem diferente? Nós lemos um pouco semana passada. Deus sim, igreja não. Entrevista realizada no início dos anos 90 na Amsterdã, colocou-se jovens a pergunta se estavam interessados em Deus. 100% deles responderam sim. Depois perguntou-se se estavam interessados na igreja. 99% responderam que não. Isso é um movimento que cresce no mundo todo. Deus sim, igreja não. Não entendendo que a igreja é o corpo de Deus na Terra. Eu digo não também a uma igreja velha. Mas eu digo sim à igreja antiga, à igreja bíblica. Fiz a distinção mais cedo do que a igreja velha e a igreja antiga. Igreja velha é tudo que veio requentado do ritual judaico e dos inícios das grandes catedrais. Isso é igreja velha, não tem valor. Igreja antiga é o que é baseado no que Jesus e os apóstolos instituíram que seria igreja. Então nós temos que voltar a ser aos princípios antigos, aos princípios primordiais, originais. Cristãos não batizados. Outra pesquisa realizada há uma década por Robert Hoffer, ex-diretor do Gurukul Theological College da Incha, na Índia, mostrou que em Madras, uma cidade com cerca de 8 milhões de habitantes, vivem secretamente mais de 200 mil crentes em Cristo não batizados. Como Hoffer os designou, esse número crescente de pessoas, por um lado, se autodenomina cristão, mas por uma série de motivos não frequentam a igreja. Uma das razões dessa objeção à igreja é o seguinte: argumentam que se sentem atraídos por Jesus, mas sentem repulsados por parte da igreja. Interessante que ele citou isso na Índia, porque o próprio Mahatma Gandhi, começando como amigo cristão, Gandhi, que foi educado na Inglaterra, formou-se em direito e voltou para a Índia e liderou o movimento pacífico de revolução na Índia. Gandhi dizia, disse ao amigo dele cristão, se não me engano, um pastor, eu aceito o Cristo de vocês, eu já o tenho. O que não aceito é o cristianismo de vocês. Porque os cultos na Índia, feitos pela igreja anglicana, eram fechados aos hindus. Hindus. Aos indianos, perdão. Aos indianos. William Carey... Eu estou confundido desde ontem. O casal de missionários da Igreja Metodista, eles fizeram a primeira aula no Brasil, final do século XVI, se não me engano. Só que os ingleses já haviam feito escola bíblica no Brasil, só que fechada aos brasileiros. Compreende isso? Então, vamos pensar o seguinte. É uma igreja para salvar, para cuidar dos já convertidos? É um absurdo nós sabermos que a igreja anglicana começou aqui antes de qualquer outra igreja protestante, antes dos congregacionais, antes dos presbiterianos, mas tinham cultos fechados aos seus ingleses. A gente acha isso um grande absurdo, né? Mas no dia a dia da igreja a gente cogita isso. Um culto que administre só uma repetição e uma massificação daqueles que já conhecem a palavra. É fácil achar um absurdo no vizinho, né? Mas esse absurdo. Você já emprestou um liquidificador? As mulheres aqui já emprestaram um liquidificador? Você já viu que você nunca viu como ele estava tão sujo antes de ter emprestado? Por mais que você seja excelente dono de casa? Você pega assim ele e olha, meu Deus, eu não posso emprestar isso agora. E seu marido fala, bora despedir o liquidificador, não posso emprestar assim, por que não? Porque está imundo, mas você lavou hoje, eu lavei, mas eu não vi como estava. No dia que você emprestar no liquidificador, você vai saber o que eu estou falando. É incrível como ele estava tão limpo até você pegar para emprestar. Que igreja a gente vai apresentar para o mundo? Vamos ver como está a igreja da gente? Nós acostumamos, irmãos, com muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Muitas coisas acostumamos. Mas quando a gente vai de fato ver qual é a situação que está, a gente pode tomar um susto. Agora a solução é derrubar? Não, a solução é construir. Amém, irmã? Então vamos pensar assim. A crise na missão é uma crise na igreja. Não gostar de livros sobre missões. Não gasto livros sobre missões, diz Stephen Gruber, presidente da Baptist Union of England Wales, na União Batista da Inglaterra e de Gales. Ao preferir o livro de Patrick Johnstone, The Church is Rising You Think, A Igreja é a Maior que Você Imagina, nele, via de regra, eu leio o que de qualquer maneira já sei. E depois me sinto tanto mais ocupado porque não faço mais pela missão. A missão tradicional visa estimular pessoas a dar dinheiro e eles próprios ou enviar outros, com frequência. Porém, esses apelos deixam em nós certo desconforto porque nunca sabemos se agora de fato já fomos enviados ou pelo menos depois... Perdão. Vamos ler aqui de novo. Com frequência, porém... Esses apelos deixam em nós certo desconforto, porque nunca sabemos se agora de fato já fomos. Enviamos, ou pelo menos, demos o suficiente. Patrick Johnson expressa o seguinte modo. Vamos ler esse trecho aqui do livro dele. Vivemos uma época em que nosso entendimento das estruturas da igreja é marcado por uma teologia insuficiente e por padrões de comportamento distorcidos, que herdamos do passado. Poucos têm clareza do grave peso que significam os decorrentes dessa percepção distorcida sobre a vida da igreja cristã. Rapidamente descobrimos que não leva a quase nada quando o pregamos com voz de trovão às igrejas acerca da ordem da missão, ou tentamos apelar à consciência das pessoas em palavras públicas. Temos de constatar que as igrejas adotaram um modo de pensar e uma visão de mundo que exclui totalmente a missão. Vamos entender a missão de uma forma muito bem estabelecida e madura, que diz que a missão da igreja é levar o evangelho todo a todos os homens e ao homem todo. Levar o evangelho todo, não só a salvação, a todo tipo de homem e ao homem todo, ou seja, todas as áreas da sua vida. Você já percebeu que é isso que a gente tenta viver nas ministrações aqui na nossa igreja? Pregar a Bíblia toda. Até as partes mais ásperas e difíceis de serem compreendidas. A Bíblia toda. A todo homem. Isso que eu estimulo vocês e digo, todo o seu oicós, todos aqueles que estão ao seu redor, precisam do seu evangelismo. Através da sua vida e depois do seu discurso. A todo homem. Ao homem todo. E a todo tipo de homem. Não podemos selecionar aqueles que nós vamos pregar o Evangelho. Então, o Evangelho todo, sem restrição, a todos os homens, e a todo homem, ou seja, todas as áreas da vida dele. Amém, irmão? Isso é a missão da igreja. Então vamos pensar o seguinte. Eu vi uma vez lá em Salvador, acho que isso aqui não acontece aqui em Itabuna, uma faixa bem grande na porta de uma igreja, ou na porta de um prédio de uma igreja, dizia: grande campanha evangelística com o grande homem de Deus falando de tal. Só vai crente. É isso que é missão? Aí diz: não, missão é a gente mandar o povo para a Índia. Amém. Mas o que é que Jesus falou? Primeiro aonde? Primeiro onde você está. Depois, Samaria. Depois. Depois. Irmão, os campinhos da terra, você chega por último. O abismo eclesial. Muitos pastores sabem, alguns até o dizem abertamente, a igreja sobre a qual prego é muito diferente da igreja que prego. A igreja sobre a qual prego é muito diferente da igreja que prego. É isso que me intriga ultimamente e que me move. Eu não posso pregar uma igreja diferente da igreja que eu vivo. Eu não posso ter um hiato entre o que é a igreja e a igreja que eu vivo. Eu estou com a ideia de escrever um livro, ou pelo menos um folheto, que é A Utopia da Igreja. E o que é que eu quero escrever ali? Eu quero escrever o que seria a igreja bíblica. Mas a Utopia da Igreja não vai ser uma frustração, vai ser um relato, vai ser um guia. Eu estou dedicado a pesquisar isso, a fazer várias anotações, porque eu quero ter nas minhas mãos um guia bíblico sobre o que é a igreja, que embora pareça uma utopia, não é, porque Deus falou para fazer assim. Muitos amigos meus pastores, quando eu digo: por que você não faz como a Bíblia manda? Aí eles dizem: porque não dá. Como seria isso? Aí eu falo: seria assim, assim, assim. Hoje eu já oro dizendo: Deus, me dá tantas pessoas, Deus, me dá tantos líderes, Deus, me dá tantos irmãos preparados, Deus, eu preciso fazer a tua obra. Porque eu quero chegar aos lugares e falar da obra de Deus só relatando o que Deus está fazendo, e não com projetos, sabe? Não com a... E eu preciso que vocês trabalhem comigo, porque isso acontece, não tem como eu fazer sozinho. Até porque se eu fizer sozinho, eu não tiro no pé, eu não estava vivendo o que eu estou pregando. Por isso que é sério, quando Deus nos chamar a fazer alguma coisa, diga sim. Deus vai dar o recurso. Deus chama e Deus capacita. Não fuja disso. É a melhor forma de viver a sua vida. É vivendo de acordo com a vocação que Deus lhe deu. Quando Deus dizia ao povo: enterre suas fezes, faça circuncisão, são coisas agradáveis e convenientes fisicamente. Mas isso fez deles um povo que está aí até hoje. Quando o homem circuncidado, ele não contamina a mulher com câncer do colo do útero. A maioria esmagadora das combinações com câncer do colo do útero, existe predisposição genética? Sim. Existe o vírus HPV? Sim. E o vírus HPV é transmitido pelo homem. E os cânceres que não vêm pelo HPV, vêm por outras infecções, eles vêm pela higiene que não é sempre bem feita. E o homem circuncidado, ele não acumula bactéria no órgão dele e não contamina a mulher. Uma regra sanitária que fez o povo judeu atravessar milênios. É ruim e dolorido? Era. Mas era o melhor para ele. Amém, amados? Então, existem coisas que a gente vai tendo prazer em fazer por estar fazendo a vontade de Deus, não pela coisa necessariamente. Eu lembro quando eu evangelizava o pessoal que era brigado com pacientes do câncer, em Salvador. Era muito agradável. Nós íamos para lugares fétidos, com pessoas com doenças feias de se ver. Já pensou você olhar para um cara que tem uma cabeça, outra cabeça, um câncer? Parecia que tinha duas cabeças no pescoço. Uma criança com a cabeça do tamanho do próprio corpo, com hidrocefalia que nunca foi tratada. Um homem que não podia sentar porque o testículo dele era maior do que a nádega dele, sem ficar em pé, ouvindo a palavra. Fedia a doença. Câncer sem cheiro. As pessoas que hoje, quem tem acesso a um bom tratamento, vivem uma vida maravilhosa, mas nem todos têm esse tratamento de ponta. E a gente ia falar do amor de Deus, ele era muito desagradável, muito. E um dia eu estava muito em crise com isso, não aguentava mais para aquele lugar. Muitas pessoas se convertendo, mas eu confessei a um primo meu e disse: gente, eu não aguento, o cara vem aqui mais, aqui é muito ruim. Aí ele falou assim: glória a Deus, agora você está fazendo a obra. enquanto lhe era prazeroso, era um prazer para você. Eu nunca esqueço aquele homem que Deus falou aquilo. Então, é prazer para quem a obra que Deus nos chama a viver? Eu não vou investir numa igreja que não é bíblica. Porque Deus vai requerer isso da minha mão. Talvez eu requerer de alguns colegas meus que não sabem isso. Mas em mim ele vai requerer. E por que eu estudo mais para saber mais sobre o que é uma igreja bíblica? Porque eu quero ser obrigado a fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Irmãos, eu tenho tanta consciência da minha miséria e estou muito feliz porque ultimamente quando eu me vejo limitado, quando eu não consigo chegar aqui a tempo para abrir a porta, isso soa no meu coração uma mensagem muito clara. Você tem que cuidar de alguém para abrir a porta. Eu peço a Deus, Deus, eu queria ser mais responsável, cheguei aqui mais cedo para abrir a porta. Ele não me dá isso, por quê? Eu não posso dizer que minha negligência é culpa de Deus, amém, irmão? O que é culpa minha, amém, irmão? Amém? Mas eu também louvo a Deus porque Ele tem coisas que Ele não faz. Porque se eu fosse o cara, o pastor, ninguém desenvolvia nada. Eu já pensei uma vez, vamos fazer 6 grupos. Um segundo, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Eu vou pregar em todos. Que sentido tem isso? Nenhum sentido. Então, amados, muitas vezes é uma falta de aptidão do seu pastor que vai ser o melhor lugar para você desenvolver sua liderança. Não é assim que os líderes aparecem numa produção? É assim que aparece na igreja também. Mas o que ali não aparece nessas horas? O líder aparece na hora que tem algo para ser feito e não é dever dele fazer, ele faz porque ele entende que é um dever maior do que o que estabeleceram para ele. Aí você bate no cara e diz, esse é líder, vou investir nele. Não é assim? É assim. Amém, amados? Então vamos adiante. Vamos, em nome de Jesus, desmontar esse abismo. Vamos ver alguns crimes que nós, pastores, muitas vezes cometemos atrás do púlpito. Gastamos horas qualitativamente boas com pessoas ainda não cristãs. Vamos ler direito a etapa do livro para a gente saber olhar de forma mais crítica. No tempo em que surgiu a Willow Creek Community Church em Chicago, uma igreja que oferece cultos voltados para as pessoas em busca, ou seja, cultos que foram talhados para o público que ainda está em busca de Deus, havia muita consciência do abismo eclesial. Pessoas ficavam fascinadas por Jesus, mas estavam decepcionadas com a igreja. Havia a percepção de que se devia instalar um recinto livre de tensões e menos constrangedor para pessoas que ainda não eram cristãos, mas que estavam interessadas no Evangelho, um lugar seguro para uma mensagem perigosa. Naquele tempo, com uma certa dose de humor, mas com conotações absolutamente sérias, a Willow Creek discutiu um plano de evangelização de 7 etapas. Primeiro, gastar horas qualitativas boas com pessoas ainda não cristãs. Eu ia ler uma outra lista que era de erros, mas essa lista de acertos. Proteger-se diante da igreja. Projetar diante da igreja. Primeiro, gastar horas qualitativas boas com pessoas não cristãs. A maior parte do tempo que nós gastamos na igreja não são com pessoas, não são bem gastas. Nós gastamos tempo resolvendo problemas com crentes velhos. E aqui ele sugere, não, vamos gastar tempo com pessoas que precisam de Jesus. Projete diante da igreja. A igreja precisa aprender sobre isso. Explique a esses novos amigos o Evangelho de Jesus. Proteja-os diante da igreja. A irmã publicou uma bobagem no WhatsApp esses dias, do grupo. Paula tirou ela do grupo, pediu desculpa aos irmãos, eu vou conversar com ela. Eu não vou bater nela e repeli-la. Ela mesma disse a nós esses dias, não sei nada de Jesus. Nem sabia que Jesus era Deus. Aí eu vou pegar uma pessoa dessa para afastar mais? Não. Eu vou atrair. Amém, amado? Proteja-se diante da igreja. Proteja-se diante da igreja. Eu protejo. Não protejo o erro, mas protejo a pessoa. Conduza-as a um relacionamento pessoal com Jesus. Proteja-os diante da igreja. Projete o diante da igreja. Ensine isso à igreja. Quando estiverem um pouco amadurecidos e suficientemente estáveis para suportar até um choque cultural, então leve-os para a primeira vez a um culto cristão. É legal o que fizeram na Little Creek, porque eles tiveram cuidado de entender que a igreja hoje é tão diferente, muitas vezes, do que pode receber um ímpio, que criaram uma estratégia para receber o ímpio, que não era a liturgia. Nós, graças a Deus, não vamos ter que chegar aí. Por quê? Porque nós estamos começando, amém? Então nós já vamos, esse ambiente acolhedor sempre acontecerá. Nós vamos criar igrejas, reuniões que haverão esses ambientes acolhedores. Ah. Eu acho que algumas igrejas ganhariam mais se fizesse assim. Por exemplo, vou citar um nome com muita reverência e amor, os irmãos da Igreja Cristã no Brasil. Se eles tivessem uma estrutura para receber os irmãos, que não fosse aquela tão chocante, ganhariam mais. Agora, isso é o bom. Sabe qual é o inimigo do bom? Perdão. Sabe qual é o inimigo do excelente? O bom. Por quê? O que é bíblico mesmo? O que é bíblico mesmo é que nós reestruturemos o que é a igreja. Porque senão faremos como os adventistas. E colecionam um catatal tão grande de leis que já não levam os descrentes para suas reuniões. Mas montam um espaço chamado Novo Tempo, sem lei nenhuma, para atrair as pessoas. E depois que estão envolvidos psicologicamente, levam à igreja. Só que a igreja em Atos é uma igreja que ela continuava sendo orgânica, continuava sendo gente, continuava sendo nas casas. E o máximo da igreja era tão de Deus que era atraente para os descrentes. Essa igreja que a gente vai construir em nome de Jesus. A gente vai construir, não, a gente vai voltar. Por quê? Eu não quero ser uma igreja aqui e uma igreja na minha casa. O que eu creio que fez foi legal, porque já é uma igreja grande. Mas a gente não vai precisar chegar a isso. Amém? Perdão por dar a aula ser mais curta hoje. Eu vou ter que servir os irmãos ali, ok? No ano que vem a gente vai continuar. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra. Foi tão breve, mas... obrigado, porque foi profundo o que o Senhor nos falou esta manhã. Em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por estar aqui com os meus irmãos. Nós possamos viver a igreja do Senhor todo o tempo. Comunhão com o Senhor, com nossos irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.